apaixonado do Guga. Cê é mais uma do DJ, já sabe. Simba. Eu ouvi Brasil. Você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem. Bem, seu beijo bem, é só você que tem. Bem, DJ, Daniel Vídeo. Aqui sim tem a força do som automotivo. Tô com saudade daquela sentadinha que te tem. Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném. Tô com saudade daquela sentadinha que te tem. Bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém. Apaixonado do Guga.